Quando o povo clamou em desespero, Moisés no monte, um silêncio inteiro, o coração se desviou do Senhor. Fizeram de ouro um ídolo, um clamor. Arrancaram seus adornos em busca de paz, e Arão confuso fez o que não faz, um bezerro de fundição, adoração, dizendo: estes são deuses, nossa salvação. Ó Senhor, por que nos deixaste assim? Lembra-te de Abraão, ouve o nosso sim. Perdoa, Senhor, nosso grande pecado, leva-nos de volta ao teu amor sagrado. Moisés desceu as tábuas em mão, viu a dança, a idolatria em ação, seu coração se acendeu em fervor. Quebrou as tábuas, expressão de dor. Quem é do Senhor? Vem a mim agora, os filhos de Levi, com força e fervor, consagraram-se para lutar contra o pecado que estava a reinar. Lembra-te de Abraão, ouve o nosso sim. Perdoa, Senhor, nosso grande pecado, leva-nos de volta ao teu amor sagrado. Moisés suplicou, implorou pela nação: se não, arrisca-me, Senhor, no teu coração. O Senhor respondeu com firmeza e amor: quem pecar será arriscado, é o meu clamor. Ó Senhor, por que nos deixaste assim? Lembra-te de Abraão, ouve o nosso sim. Perdoa, Senhor, nosso grande pecado, leva-nos de volta ao teu amor sagrado. Com o coração quebrantado, voltemos ao teu lado. Ó Senhor, nossa força e luz em ti.